Rebola então, balance o seu popozão. Vem pro tranca, vem. Rebola então, balance o seu popozão. Now back to... popozão. Demorou. And now back to...